você. Faço tudo pra você me querer. Eu faço tudo por você. Faço tudo pra você me querer. Bem, bem. Muitas vezes eu já tentei dizer, mas você não ouviu. Tudo que eu penso e sinto por você, mas prefere não saber. Se eu não posso te esquecer, vou mudar o mundo pra te convencer. Eu faço tudo. Faço tudo pra você me querer. Eu faço tudo por você. Faço tudo pra você me querer. Bem, bem. Talvez um dia você sinta por alguém o que eu sinto também. E vai saber eu faço tudo.